Fica no sigilo, tá legal pra gente. Eu entendo você, você me compreende. Pra que se apressar em revelar status? Não sei se é algo sério ou apenas um caso. Você me compreende. Pra que se apressar em revelar status? Não sei se é algo sério ou apenas um caso.